Cara, eu gosto, eu o pouco que eu botava na TNA era mais pra ver a Gayle King. Rapaz, eu acho que nem uma wrestler gostosa faz eu assistir essa merda. Dá pra assistir sim, tá? Tem o Jeff Hardy no Raw e o Corbin no SmackDown, você que fala do mal da TNA. Vamos começar então mais uma edição do TalkCast aqui, pra você que tá acompanhando no nosso blog, no TAWrestling.blogspot.com.br, para você que está acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, onde você vai ouvir notícias, vai ouvir os nossos comentários, nem sempre tão pertinentes, nem sempre tão engraçados, mas com certeza você vai ouvir os nossos comentários aí. Vamos, sem mais delongas, apresentar a nossa bancada do dia de hoje. E hoje a gente encerra, então, hoje todos os participantes vão, enfim, ser apresentados, né? O Okami debutou no programa passado e hoje teremos uma nova estreia aqui no Talk na Bold Wrestling. Mas vamos começar pelo nosso amigo Alisson, que já é da casa, já participou de outras edições. E aí, Alisson? Outras edições, na verdade, foi a primeira só, né? A primeira eu participei e fiquei de fora das restantes, mas estou de volta. É pra manter o rodízio, né? Você percebeu que eu quase falei Wallison? Alisson. Prazer, Léo. Meu nome é Alisson. Tá certo. estamos aqui também. Na verdade, ele está com a gente aqui. O Okami também está conosco. Esteve no último programa e está aqui de novo com a nossa trupe aqui. Gostou tanto de gravar que já voltou no próximo episódio, né, Okami? Opa, exatamente. Uma boa noite a meus companheiros que estão gravando comigo hoje, uma boa noite para você que está escutando. Mais uma vez estamos aqui, é uma satisfação enorme estar de novo no podcast para a gente conversar um pouquinho sobre os acontecimentos dessa semana e um pouquinho mais. Dúvida nenhuma, e hoje o estreante da nossa bancada e assim encerrando a apresentação da equipe completa aí do Talking About Wrestling, o nosso amigo Kang está aqui conosco. Kang ou Kun, como você, nosso ouvinte preferir, aqui você vai ouvir das duas maneiras, eu tenho certeza. E aí, Kang? E aí, rapaz? Foi difícil eu vir aqui, né, pra gravar, mas estamos aí agora. Vim aqui pra dar um ragezinho a mais, né, no podcast. Acho que sempre teve rage, mas agora vai caber mais, né? Com certeza, sempre bom rage. Rage faz parte aqui do nosso programa. Aliás, tem que fazer mais parte. Eu já notei que o pessoal tá aqui só pelo Rage. Ah, lógico, o Rage da audiência. Como diz o Chris Jericho, Rage is man. Ó, boa. Uma boa citação. Nesse momento a gente teria uma piada no episódio passado, uma piada nem tão boa. Um abraço, Wallace. Um abraço pro Wallace, tá sempre abrilhantando os episódios com suas piadas, nem sempre tão legais, mas que podem tirar uma risada ou não. Vamos lá então, começando com vamos falar desse episódio aí do Monday Night Raw, que não teve nada de tão interessante. O mais interessante é que o mito, o The Miz, vai ser papai, galera. A Maryse anunciou a gravidez a Maryse, que na verdade, pra quem não sabe, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, é a esposa do The Miz e ela anunciou a sua gravidez no último Monday Night Raw, no segmento ali da Miss TV. Então, a Miss Rage vai ganhar mais um membro aí, Okami. Exatamente, né? Foi uma surpresa pra todo mundo. É uma notícia muito boa, né? Eles estão casados já faz um tempo já, é o primeiro filho do Miss. E o Miss é aquele sujeito que a gente tem um carinho muito grande, né? Ele trabalha excepcionalmente como heel e você ama muito mais do que todos os faces juntos. Ele é um sujeito que é triste imaginar que, infelizmente, o máximo que ele pode chegar atualmente é ser um Intercontinental Champion, porque ele merecia, sim, novamente uma nova chance para um título principal. Eu acho que foi muito irrisório e medíocre aquele reinado dele, não por culpa dele, não por demérito dele, mas pela própria bucagem. Mas aí, tá aí uma notícia excelente, eu fiquei muito feliz por ele. Com certeza. Agora, eu fiquei pensando aqui, a hora que eu tava acompanhando esse segmento, se também não seria aí kayfabe, né, pra poder provavelmente tirar um sarro aí com o Kurt Angle e com o Jason Jordan. Não sei, não, provavelmente não é, mas a gente aqui acaba encasquetando e pensando nisso, né, apesar de, porque é o Miz, né, Alisson? Cara, por esse lado, sim, eu não tinha pensado nesse lado, mas eu acho que não, cara. Sei lá, eu acho que eles não iam brincar. Até porque se passam 9 meses rapidinho, quando é que eles iam achar a criança que... No orfanato. É, isso... Ah, não, é. Pois é. Acharam... Ah, não, na real, porque acharam o Corbin no lixo, daí vão... É fácil achar. Verdades sejam ditas. O Cami ficando feliz agora. Agora eu até saber do nosso amigo Cam também o que, que ele acha dessa... Do novo papai aí, que como está aí essa história aí do novo papai? Cara, eu gosto muito do Miz, né? Sou eu e o Rafa, né? Nós somos, tipo, muito fãs do Miz. Eu acho que... Eu concordo com o Okami, porque ele disse que o Miz merecia o título. Eu acho que essa parada também que você falou do kayfabe pode estar acontecendo. Mas, depende, se os bookers forem inteligentes, eles vão usar isso pra fazer esse sarro mesmo com o Jason Jordan e o Kurt Angle. Eu acho que dá pra tirar um proveito muito grande disso. Mas eu não acho que a WWE vai fazer, porque eu acho o booking dela muito ruim, muito limitado. Eles não vão pensar nisso. Mas, cara, eu fico muito feliz pelo Miz. Só vou ficar triste porque ele vai se aumentar bastante depois que a Marie ficar, que a gravidez se estender um pouquinho. Eu acho que ele vai ficar um bom tempo ausente. Sobre ele ser WWE Champion um dia de novo, cara, o Jinder Mahal é Champion, então a gente não pode descartar completamente, mas eu também acho bem provável acontecer. Eu gostaria de ver o Miz como WWE Champion e fazendo o circo pegar fogo, botando pra foder tudo ali na WWE, assim como ele está fazendo e com a Maryse aí. Eu gostaria também de botar pra foder com ela. Diga-se de passagem, acredito que não só nós dá medo, mas quem tá ouvindo e seja hétero, né? Com certeza também gostaria e muito. Eu acho até que as meninas, né? Às vezes tem meninas ouvindo a gente que tem essa outra opção, quem sabe, né? Temos meninas que escutam a gente. Ei, pode mandar um recado aí pra gente, beijo, me liga. Enfim, vamos mudar de assunto então, vamos ao SmackDown Live dessa semana, que olha, a gente teve o retorno do velho lá, do Vince McMahon, o tio Vince. Mas ele já apareceu antes pra ter retorno? Não, no SmackDown a gente tava discutindo aí no episódio passado, né? Ele já teve participações no SmackDown. Ele é muito difícil ir, mas ele vai. Desde a separação das brands, a nova separação, ele apareceu antes no SmackDown? Não. Foi a primeira vez. Stephanie com o Shane, eu acho que ele apareceu uma vez, sim. Então. Eu acho que nessa brand split, acho que ele não apareceu ainda. Acho que foi a primeira vez. Tudo que todo o segmento que envolvia o Shane, a Steph, o Mick Foley, na época, e o Daniel Bryan, aconteciam no Monday Night Raw. Basta, a gente pode estar checando aí. Mas então, o velho, 72 aninhos de pura genialidade e ao mesmo tempo um pouco de burrice, apareceram, então fizeram seu retorno, ou sua estreia, como queiram, no SmackDown Live. Ele esteve lá para confrontar então o Kevin Owens, que foi lá, ficou frente a frente com o Kevin, disse que ele não ia ganhar processo de maneira alguma, né? Que teve vários processos e nunca perdeu, que ele podia processar à vontade, que não iria perder esse processo. E aí o Vince marcou o combate e mais uma vez colocou o seu filho amado numa Hell in a Cell match frente ao Kevin Owens. E aí o Kevin, esperto como sempre, ele perguntou se poderia agredir um McMahon sem ser demitido. E o Vince confirmou. E, para surpresa dele mesmo, ele acabou sendo agredido e saiu com uma vagina aberta na sua testa. O velho de 72 anos apanhou ali do Kevin Owens. Eu gostei pra caramba desse segmento aí. E aí eu quero ouvir um pouco de cada um. Vamos começar pelo Cam, depois a gente passa aí para os nossos outros membros aqui da mesa. Aquele gordo é sensacional, os gordos são os melhores, abraços para vocês. Eu sou obrigado a concordar. Rapaz, foi sensacional. E diga, eu quero falar uma frase do Vince, que na hora que eu ouvi, eu fiquei tipo, holy shit, que foi, eu não suspendi o Shane porque ele te agrediu. Eu suspendi o Shane porque ele não terminou o serviço dele. Então... que era bater mais. Então, tipo, aquela frase ali foi mítica, cara. Foi um segmento realmente muito bom. Foi o melhor do. A melhor coisa que aconteceu no SmackDown. Que foi bom até. Mas isso aí, cara, esse segmento realmente é até estranho, né? Ver que a WWE fez um segmento bom assim. Porque faz muito tempo que não tem. Sem dúvida nenhuma. E o que me surpreendeu, eu achei que o Vince viria ao SmackDown pra realmente ficar do lado do Kevin Owens com o brioquinho na mão, Okami. E, na verdade, o velho tava meio facezão nessa aparição dele, né? Exatamente. Eu até me surpreendi na hora. Eu jurava que ele ia ficar do lado do Kevin. Apesar, né, que, como você falou, né, o filho amado dele tá pela segunda vez numa Hell in a Cell colocada por ele, né? Imagina se fosse o filho odiado. E foi um segmento do caralho. Nossa, você... Quando eu imaginei que você veria um sujeito como Kevin Owens, com a estatura dele, subindo na corda e pulando em cima de um velho de 72 anos. O cara até que tá aguentando muito bem os golpes, vendendo muito bem. E, velho, eu vibrei no segmento que ele deu uma testada nele e começou a sangrar, o que é bem difícil atualmente na PGR. Exatamente, só de ter passado por ele isso, né, esse segmento. Tem muita gente ainda que dizia, que diz ainda que o Vince, ele não é o maior fã do Kevin Owens, até porque, pelo seu pezinho, o Vince gosta dos caras mais fortes, mais musculosos, não dos gordinhos, mas eu fiquei surpreso dele se sujeitar a estar num segmento aí com o Owens que supostamente o Vince não gostaria. E eu ia falar um negócio, mas eu acabei esquecendo. Isso acontece com quem usa drogas. Não, eu tô longe disso. Enquanto o Léo se lembra do que ia falar, o Alisson pode dar sua opinião a respeito do segmento. Isso, ia fazer parte da pergunta do Alisson, mas manda bala, Alisson. Cara, eu achei que foi um puta segmento. Como a gente vinha falando antes, a WWE nunca puxou coisas da vida pessoal dos wrestlers em geral, ou da própria família McMahon, como tá acontecendo nos últimos segmentos. Como aconteceu com o Duchenne, ao lado do acidente de helicóptero que ele sofreu lá, e foi até por isso que resultou na feud. Também, voltando ao Raw, na parte do Cena e do Roman, eles estão pegando bem pesado um com o outro. E isso isso é muito bom. Porque a WWE, pelo menos, não tá medindo esforço nas promos. Sim, e complementando isso aí que você falou, cara, eu acho que a última vez que eles usaram alguma coisa da família McMahon nas promos foi quando o Triple H casou com a Stephanie. Isso foi o quê? 2003, 2004? Há muito tempo. Ia comentar isso. A gente não é comum a gente ver, não. Isso mudou aí. Confesso que tá bem legal. Surpreendeu todo mundo e acho que todo mundo gostou aí desse segmento. Eu não me lembrei ainda, se eu me lembrar aí durante esse episódio, a gente fala aqui. Mas o Alisson falou sobre o Cena e o Roman Reigns, e teve também uma frase genial do Cena, né? Que o Cena falou que ele era o exame antidoping e o Roman não ia passar. Isso foi genial, pô. Foi muito bom, cara. Tá certo, foi patricongo ou não foi? Foi. Eu acho que sim, porque se bem que com o Cena, né, o Cena reclama o que puder, mas o cara manja das promos e o cara manda muito bem. Não, pra promar ele é espetacular. Eu larguei meu hate por ele durante esse período aí. Um pouco mais de um ano que eu não odeio o Cena. Ele não tá colaborando pra isso. E o bom é que o Cena fez uma coisa boa, né, que foi fazer o Roman falar, né, porque fazia tempo que ninguém via isso, além de Bullies That e This Is My Art. O mais legal é que os bookers acho que gostam tanto do Roman que estão fazendo ele apanhar em todas as promos. É incrível. A feud e as promos já estão boas. Eu espero que a luta compense tanto quanto estão elas. Eu ia falar que não seja aí mais um Randy Orton e Bray Wyatt, que a rivalidade foi sensacional. As promos e tudo. Aquele segmento lá na cabana do Bray Wyatt que o Randy Orton colocou fogo, mas as lutas em si foram bem Baron Corbin, né? Ruins. Exatamente, uma ótima definição. Cara, hoje a gente tá inspirado aqui nesse podcast. O Okami ficaria mais feliz se dissesse que você foi bem Jeff Hardy, uma droga. Pode ser, né? Já que envolveu o Roma, né? O passado aí tem tudo a ver. Quando se fala na carreira deles, né? A diferença é que o Roma nunca foi lutar drogado numa luta, que nem um imbecil. Essa luta foi com o Sting ainda, né? Exatamente. Só com o Sting, que era então campeão da TNA na época. Era uma luta valendo o título principal. Mas pra lutar contra o Sting, você tem que estar drogado mesmo, porque não tem condição, não. Hoje a gente vai passar muito por drogas aqui nesse programa, olha só. Comentar mais alguma coisa do SmackDown, do Monday Night Raw, acho que é isso mais ou menos, né, pessoal? Ah, as trocas de título, né? Novamente o Day tá pegando o Champions. É, e a notícia é que o Vince quer fazer eles os maiores campeões de todos. De todas as stables que já passaram, as tag team champions, pra alegria do Okami, né? Que o Okami gosta muito do New Day. Eu acho que seria uma boa. Essa altura já tá indiferente pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu ainda tô traumatizado. É, essa rivalidade aí que não acaba, né? Já passaram aí 847 pay-per-views com a mesma rivalidade. Não tem outra dupla, como a gente disse, pra entrar em rivalidade. Então eles vão trocar de título aí pra manter essa rivalidade aí. O que eles vão colocar? Brizango pra disputar o título? Tudo bem que... Tem o Shelton e o... Exatamente. Eu gostei muito, cara. Gostei muito, muito. Agora sim tem esse reforço aí do Gable e do Shelton da massa, que o debut dele demorou ali uma eternidade, né? Falando da estreia dele no Royal Rumble, cara, em janeiro. E olha quanto tempo ele demorou pra voltar. É porque ele tava lesionado, né, na realidade. Porque... Ele precisa ele anunciar ele sem fazer os exames. A moto. Homenagem ao Wallace. Um abraço pro Wallace aqui. Tá ouvindo, se não tiver ouvindo também, puta que eu pariu, né? Não nesse exato momento, mas vai ouvir depois. Com certeza. Vamos então mudar de assunto e falar de um outro... acontecimento aí que rolou no dia da gravação do SmackDown. A gente tá gravando esse podcast aqui no dia... Que dia é hoje? Hoje é sábado. Hoje é dia 13 de setembro. Dia sábado, 13 de janeiro de 2043. Pô, 13 de janeiro é meu aniversário, velho. Parabéns, Léo. Não sei de hoje. 2043, quantos anos tem agora? Hoje é uma quarta-feira. Porra. Caramba. Tá bom. Enfim. É. Vai deixar um de velho na cara dura aí, né? Também. É, fazer o quê, né? No dia... Então, ontem, né? No dia 12, pra você que tá ouvindo, pode não ser ontem, né? Rolou a final aí do Mae Young Classic, o torneio feminino aí que a WWE realizou. E, na final, se enfrentaram a japonesinha, que já ganhou meu coração, diga-se de passagem, a Kairi Sane, né? Que era lá da Shimmer, lá, lutava lá no Japão. Ela venceu, então, a final, enfrentando aí a amiguinha da Ronda Rousey, a Shayna Baszler, né? E a Kairi, então, que, na verdade, todo mundo já estava esperando a vitória da japonesa. Ela realmente venceu o torneio Mae Young Classic e foi a primeira, então, a ter essa honra. E ganhou um troféu que é maior que ela, diga-se de passagem. Mas a vitória não teve muita surpresa. A gente já imaginava que seria isso, né? Vamos começar com o Okami. É, realmente, foi uma vitória já esperada. Foi uma luta até boa, com uns spotzinhos legais. A gente percebe aos poucos a invasão nipônica, né, no centro da WWE. A Asuka, que se tornou a detentora do maior reinado feminino do NXT. Assim como a gente já desconfiava, ela deixou o título vago, obviamente que a lesão contou, mas eu acho que mesmo que ela não tivesse tido essa lesão, ela não perderia esse título para alguém, ela ia... acabar subindo, deixando ele vago, que nem a Paige. A minha amada. Exatamente. E quem sabe, temos aí um possível nome pra lutar por esse título e ganhar, né? Novamente, uma japonesa dona do título principal do feminino do NXT, de novo, quem sabe. Eu particularmente gostei bastante da luta dela, da performance. Não é uma Asuka da vida, óbvio. Mas ela tem muito talento. Agora, o que eu senti falta de duas coisas ontem. A primeira, a luta foi muito curta. Eu achei legal, mas curta, né? Eles podiam ter cancelado o 205 Live de ontem, que ninguém também liga pra essa porra de 205 Live, e deixa rolar. Faz aí umas lutas de tags entre as meninas que participaram. Tem tanta gente boa. Tem a Candice, né, LeRae, tem a Toni Storm, tem a própria Tainara, porra. Tem tanta gente pra fazer um show completo aí. E a WWE não realizou. Mas agora eu quero saber do Khan aí também, que é a mesma pergunta que eu fiz pro Okami. Era mais ou menos isso que a gente já esperava, né? Ah, com certeza, cara. Eu acho que foi bem curto também, porque eu acho que nível técnico a japonesa ganha com sobra, né? Por isso que já tava bem previsível quem ia ser a campeã, né, do Mayumi. Eu acho e espero, né, que ela seja bem desenvolvida na NXT, igual o Kami falou. Ela não é nenhuma Asuka, mas ela tem potencial para ser tão boa quanto. Eu acho que ela perde um pouquinho em físico, mas ela tem potencial para ser tão boa quanto, até porque o estilo de luta é o mesmo das duas. E eu não acho que ela vai disputar agora o título feminino da NXT, nem deve. Na verdade, a gente tem que... Ela vai, né? Vai. Mas eu acho isso muito errado, você já começar trabalhando a pessoa, já dando title shot pra ela, assim. Principalmente porque no NXT a gente tem a Ember Moon ainda, que ela tá merecendo ficar com o belt, entendeu? E eu acho que se for bem trabalhado uma field entre as duas, fica top. Mas eu acho que assim, já dar o título pra ela de cara e deixar a Ember Moon perder de novo, eu acho que ia ser uma puta burrice, entendeu? Mas, assim, ela tem potencial pra crescer e ficar naquele nível de top womans, né? Acho que a WWE tá acertando um pouquinho com as womans, tá trazendo muita gente boa. Acho que não só a japonesa, eu não peguei o nome de todo mundo, mas eu tava dando uma olhada aí em highlight mesmo, eu não vi a competição toda. Eu vi muita gente boa, né? Muita mulher ali que dá pra você desenvolver bem e fazer uma divisão boa, porque se você olha o roster atual de Womans, tá uma bosta, né? Tá uma merda. Você vê a Natália que não aguenta mais lutar e tá lá como campeã. Então, essa reformulação eu acho que tá bem perto de acontecer. A gente tá bem perto de ver uma divisão de Womans que talvez se equipara à divisão masculina, tá? Eu não tô exagerando, não. Porque eu vi muito talento ali. Vamos ver se a WWE vai saber trabalhar com elas, né? Vamos ver. Agora é aguardar. É, sem dúvida. Cada vez mais a gente... Aliás, a gente tem cada vez menos as modelos. Teve muita modelo na divisão de divas antigamente. E mais wrestlers, né? Que tá acontecendo aí nessa nova revolução das mulheres aí na WWE. Agora, outra coisa que eu senti falta foi... O confronto ali, eu já esperava que acontecesse, não aconteceu, entre as Four Horse Women's lá, Women's, né, do UFC e da WWE, né, a turma da Ronda Rousey e a turma ali da Charlotte, da Becky Lynch, da Bayley e da Sasha. Eu achei que aconteceria para já adiantar uma possível rivalidade. Isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Eu quero saber a opinião do Alisson, mais uma vez chamando o senhor de Wallace. Então eu quero saber do Alisson. Do Alisson. É que a gente é bem parecido, né? Daí tu chega. Exatamente. Seguindo. Cara, eu acho que isso aí é luta de WrestleMania. Acho que isso daí é pra puxar a Ronda pra WWE, né? Acho que eles querem fazer mais essa luta aí pra ser de WrestleMania. Porque tem mais a cara de WrestleMania do que de qualquer outro pay-per-view aí. Tipo, sei lá, Fastlane, sei lá, os pay-per-view meio bosta. Mas acho que isso aí eles estão guardando como uma carta na manga pra puxar a Ronda e levar pra primeira luta de WrestleMania. Mas elas fizeram uma gracinha no final da Mayhem Classic, né? Eu vi no highlight a Charlotte e a Ronda fazendo umas mímicas uma pra outra. Falando, não captei o áudio dela. Tem um vídeo que elas se encontram e a Ronda diz, só dizer um lugar e quando. Na real, se encontraram três de cada uma das Four Horsewomen. Deu a Bayley, a Charlotte e a Beck de um lado, e três da Ronda, a finalista, e mais uma do outro lado. A Ronda saiu do UFC pra vir perder na WWE, ela já zicou a amiga dela no Mayumi. É um negócio absurdo. Eu fico imaginando se ela realmente entrar um dia pra divisão feminina, já tá treinando com o Brian Kendrick, né? Se ela entrar um dia pra essa divisão feminina da WWE, ela vai ter tanto push, velho, mas tanto push. Ah, mas é pelo nome, né? Ela vai entrar ali porque é a Ronda, né, gente? E vai ser campeã logo em seguida. é o Brock Lesnar com o Pepeca. A diferença é que o Brock Lesnar, ele é muito bom. Seja no UFC, seja na WWE, ele é muito bom. Só que ele tem push exagerado, mas ele é muito bom. É, e o começo dele foi o wrestling, né? Sim, exatamente. Lá no início o cara era monstro. Ele já tem a bagagem do wrestling bem de antigamente. E tinha mais moves antigamente do que agora. É, agora, né, ele é o senhor do suplex, né? Eu desconfio, cara, que a WWE tenta poupar ele. Porque ele tem essa merda de não ter contrato vitalício com a WWE. E, por exemplo, se ele quiser lutar no UFC, ele pode. Aí a WWE talvez não força demais o físico dele por causa disso. Né? Na verdade, é muito caro, velho. Cada aparição dele custa muito caro. Direito de imagem dele realmente é caro e a WWE tá em crise, né? WWE tá tirando até os foguetes. Eu também reparei que não tem Machine Tatro, só tem as músicas e o nome dos caras lá na tela. Tá uma bosta. É verdade. Exatamente, eles. Até as coisas menores eles estão tirando. Horsewagon foi pra TNA, né? E isso que eu não entendo. Na verdade, eu até sei por que eles não tiram o Enzo, ou por exemplo, aquele bichinho lá que é amigo do Gronkowski, eu esqueci o nome dele, Mojo. Que ganhou lá no Mojo Rawley. Você sabe por que eles não demitem o cara? Porque em live event, que eles se enchem linguiça, esse cara aí salva a empresa, cara. Ele tem um valor muito alto pra empresa, por causa disso aí. Cada vez ele quer fazer show todo dia, quer fazer live event todo dia. E aí, como eles não podem usar os topzera deles, eles usam esses bostinhos aí pra vender ingresso, né, pra gastar tempo lá. Fazer o cirquinho pro pessoal. É crowd, qualquer coisinha que você fizer lá, crowd fica aplaudindo, então. Mas é aí que tá. Porque se nem um pay-per-view eles estão lotando, que dirá um live event. Então, cara, não é que eles não estão lotando. É porque eles vendem 80% da carga de ingresso, eles vendiam 100. Mas ainda é alto até. Caiu, mas ainda tá vendendo bem. Cai a carga, eles levantam o preço e continuam na mesma. É um negócio do inferno que eles fazem lá, mas os caras manjam de marketing. É uma merda. Agora eu quero só voltar um minutinho aí no lance da japonesinha ali, da Kairi Sane, porque, como a gente comentou aí anteriormente, né, ela venceu o Mayhem Classic e o Triple H já confirmou a ESPN logo após o encerramento do torneio que a japonesa vai lutar pelo NXT Women's Championship no NXT TakeOver Houston. Então ela vai ser a primeira confirmada aí no combate que vai acontecer lá em Houston. Agora a incógnita é a seguinte: a gente vai ter uma Battle Royale, a gente vai ter um torneio para definir quem vai desafiar a Kairi Sane, a gente vai ter, sei lá, uma Triple Threat, uma Fatal 4-Way, porque tem gente aí que tava só esperando a Asuka sair fora para tentar levar esse título aí. A própria Ember Moon tá na frente da Kairi, a Nikki Cross fez um puta combate com a Asuka no TakeOver, uma Last Woman Standing, acho que foi, né? Temos também a Ruby Riott, tem gente pra caralho nesse NXT que tá na frente da Kairi Sane. Eu chutaria que vai ter um torneio. A Billie Kay já saiu? Billie Kay tá lá com a Peyton Royce. Então, eu acho que essas duas vão estar também. É, eu creio que vai ser uma Battle Royale também. E a Ember Moon ganha e luta contra a Kairi Sane pelo título. E vamos deixar claro que nem quando a Asuka chegou no NXT, ela já ganhou o title shot do começo. A Kairi Sane tá realmente muito hypada lá dentro. A Asuka, se eu não me engano, ela enfrentou a Alexa Bliss na primeira rivalidade dela. Foi a Emma e a Dana Brooke. Exatamente. Nem ela ganhou o title shot desse início. Chega de japonesa por enquanto como campeã, né? Vamos dar o título pra Ember Moon? Todo mundo concorda? Com certeza. Eu vejo muito talento nela. É minha woman predileta de longe. É uma sacanagem gigante se não der o título pra Ember Moon. Essa é a verdade. Porque, poxa, a mina tá batalhando pra caralho. Fez duas lutas muito fodas com a Asuka e merece, né? Mas eu acho que ela ganha. Eu acho que ela ganha sim. Eu acho que colocar a japonesinha no meio que na rota no título é mais por um, como é que fala, um prêmio pra ela ter vencido o Mayhem. Mas eu não acredito que ela ganhe o título logo esse cara, não. Ela tem que construir um nome dentro do NXT antes, uma identidade. Então eu acho que não, ela não pega esse prêmio agora. Eu acho, não tem outro nome mais credível pra ganhar o título com a Fedasta do que a Ember Moon. Eu já tenho uma teoria aí que, e o meu medo é eles darem um título pra Nikki Cross, pelo fato dela ser da Sanity, eles quererem fazer a Sanity dominar tudo o NXT. É, eles já começaram com o Tag Team, né? Graças a Deus, diga-se de passagem. Vamos ver, a Nikki Cross Eu gosto do personagem dela. Ela fez uma boa luta com a Asuka. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Agora, já que a gente está no NXT, vamos falar aí do trio ali, que tem Adam Cole, tem o Caio... Qual foi? Ah, moleque! Vamos então falar dessa nova stable aí com o Adam Cole, com o Caio O'Reilly, é isso? O'Reilly, é assim que fala, né? Isso. Quem fala pra mim não fazer feio aqui. E o Bobby Fish. Então, essa stable que estreou no NXT TakeOver Brooklyn número 3, atacaram aí o campeão Drew McIntyre, elas agora têm um nome na WWE. São os The Undisputed Era, ou Era, sei lá. Esse é o nome, então, dessa stable. Eu não gostei não, hein? Puta que pariu. Bicho, mano. Parece uma stable da TNA, a qualidade do nome. É muito grande o nome, tipo, what the fuck, velho. Eu acho que pra cortar gasto, a WWE tinha que diminuir o nome das stables. Ela já tá diminuindo o nome dos caras, tirando sobrenome. Todas as stables que surgiram aí estão um nome grande. Tem aí o The Undisputed Era, tem aí o Street Profits lá do Angelo Dawkins e do outro mano lá, que eu não sei o nome. Tem o Authors of Pain, tá? Nos nomes não tá economizando, não. É tão ruim que o Angelo Dawkins, ele tá na NXT desde 2012 e nunca subiu, velho. Ele era tipo o Ty, que tava lá desde a da FCW, né? É, não, desde que o NXT foi criado e teve o primeiro recrutamento, os caras tão lá e nunca saem. E a WWE continua insistindo nesses caras, como assim, cara? Então é isso aí. Temos, então, o nome apresentado aí dessa nova stable. Que eu acho que ficou no... A gente percebeu aí que ninguém gostou, né? Não, ninguém. É uma bosta, uma merda. Cara, não é que eu não gostei, sabe? Que eu odiei, tá ligado? Pra mim não fez muita diferença, porque veio o carinha que é conhecido por todo mundo, né? O Adam Cole. Veio aquele hype todo, tal. Nossa, o cara já chegou causando, atacando o campeão do NXT. Aí vai, começam a criar o nome pra stable dele, que é esse nome bosta. Na verdade, eu dei risada. Tipo, nossa, acabou tanto hype pro cara pra dar um nome bosta pra esse stable. É, para aí, que temos um assunto aqui pra tratar antes de trocar a pauta aqui, antes de mudar a pauta aqui do nosso podcast, do nosso Talkcast. A gente estava falando então sobre a Undisputed Era, ou Era, como você prefere, que é a stable aí formada por Adam Cole, Kyle O'Reilly e Bobby Fish, que acabaram de chegar aí da Ring of Honor. E nas gravações dessa quinta-feira foi dia 14, dia que eu estou gravando isso, um dia depois da gravação do nosso podcast, a brasileira Tainara Conte se juntou à stable Undisputed Era e atacou Nikki Cross, causando-lhe aí a derrota no combate que qualificaria para a disputa do título feminino do NXT. Com isso, então, a brasileira deve se juntar a Adam Cole, Kyle O'Reilly e Bob Fish numa rivalidade com a Sanity, atuais campeões de duplas. Então, estamos muito felizes porque a brasileira Tainara Conte estreia no NXT e ainda com esses grandes astros do wrestling mundial. Parabéns, Tainara, lutai por nós e a gente volta aos nossos assuntos aqui no Talkcast. Vai, Brasil! Pensa bem, o cara sai da Bullet Club, que é, sei lá, deve ser o segundo maior stable do planeta. Aí o cara vai pra isso aí. Mais conhecida é, pelo menos, né? Até quem não assiste... Hoje é a mais conhecida, sem dúvida. Sim, por causa do Nakamura e do Finn Balor. Mas, e do Styles. Mas, eu digo assim, hoje é porque hoje a Chaos tá na frente, né? Pra quem acompanha aí, sabe que a Chaos tá com um pouco de mais hype. Mas realmente, o Bullet Club é mais conhecido que a Chaos, porque eu acho melhor. Mas... Eu diria que hoje, em questão de hype, de títulos, eu acho que seria o Los Ingobernables, né? É, não, é, assim, realmente. Na New Japan, os Ingobernables de Japão, eles estão com a maior hype, e depois vem a Chaos, que tava com a maior hype, e agora ela tá perdendo pros Ingobernables. E a Bullet Club deu uma caída, até porque a Bullet Club tá perdendo membro atrás de membro pra WWE, né? Saiu o Styles, antes o Bella, né? Aí saiu o Styles, agora saiu o Dan Cole. Parece que o Hangman Page também tá de saída. Já, então, tá basicamente certo com o NXT também. Aí, ó. Eu não assisto a New Japan, então eu posso estar falando besteira aqui. O Kunk deve assistir, me corrigir alguma coisa, mas esse meio que a Bullet Club tá tomando, se ela não tomar cuidado, ela pode virar uma nova NWO, né? Tipo, recrutando um monte de caras, substituindo, esse entra e sai. É uma coisa que meio que afeta negativamente a imagem da stable, eu acho. Perde a identidade, né, cara? Eu acho Exato. Que, assim, eles recuseram muito bem a saída do Styles, trazendo o Cody, que tá fazendo um ótimo trabalho. Há controvérsias, mas eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. É, mas só, cara, depois o pessoal, a galera tá saindo, a WWE tá comprando todo mundo, daqui um tempo a Bullet Club vai pra merda, entendeu? Vai chegar um momento que eles não vão ter como repor mais. E aí vai complicar o negócio, né? É, exatamente. É que... Vai acabar ficando gente aí, tipo, Ryback, tipo, sei lá, Jack Swagger, porra. Deus, eu fico irritado assim isso acontecer, cara. Deus, menino, faz isso não, cara. Você sabe que a Japan, ela negociou com o Ryback pra colocar no Bullet Club, né? Não deu certo. Era pra ser o lugar do Code, né? O Ryback pediu muito e a New Japan depois colocou o Code no lugar, mas seria o Ryback. Graças a Deus. Rapaz, só um aviso pra New Japan aí, não sei se alguém da New Japan vai estar ouvindo nosso podcast, mas... Claro, o pessoal em peso escuta, porque o Naito me mandou mensagem esses dias. O Michael Elgin também tá escutando a gente, ele mandou um zap pra mim. Pra finalizar, eu só queria mandar mensagem aí pro dono da New Japan e o CM Punk tá aí, cara. Só pra falar mesmo. Isso vai acabar acontecendo. Claro, eles já estão meio que provocando isso. Né? Todo mundo já está realmente provocando. Isso vai acontecer. Acho que mais dia ou menos dia o CM Punk vai pintar na New Japan Pro Wrestling. Uma boa, né? É bom a pessoa ganhar dinheiro trabalhando e não ficar com o rabo em casa sem fazer nada. Com a AJ Lee sustentando a família com a venda do seu livro. O cara faz a HP do Thor, cara. Me respeita. A gente tá falando de wrestling. Não é confusão geek aqui. Fala pra comer que com, então. Então já que a gente falou, então, do Hangman Page, que também tá chegando aí a WWE, quem mais da Ring of Honor vai? O último a sair fecha, apaga a luz? Que pena, né, cara? Eu fico triste com isso. Eu fico com pena, porque, igual, tá, os rádios saíram e não faz a menor diferença, mas pra eles faziam, entendeu? E agora, o Adam Cole, era o campeão deles lá, cara, o principal. Tem mais gente. Eu acho que agora que sobrou lá, que interessa é os Young Bucks. E só, entendeu? Não tem ninguém de relevante. Tem uns caras, vocês puderem me acompanhar mais, quem que tem lá de mais relevante? Que eu não sei. Daniels, Kazarian... Aí, nem sei quem é. Nem sei quem é. Kazarian, não sei como é o nome dele. Será que qual o risco da Ring of Honor se tornar uma futura TNA em quesito de do futuro as pessoas falarem, nossa, você assiste Ring of Honor, que lixo. A gente critica muito exatamente, a gente critica muito até hoje em dia, mas lá em meados de 2006 ela era muito ripada. Sim. Ela era muito boa de assistir. Tinha gente que falava que preferia assistir TNA do que WWE. Naquela época, só quem era os cracudos mesmo que assistiam outras empresas, né? Porque é que a gente começou a ser apresentado pela WWE. E eu não sei, sinceramente, foi até interessante saber dessa informação. Eu não sabia o nível da TNA nessa época. Não, era muito alto, não era a merda que ela é hoje. Tinha AJ Styles, tinha o próprio Christopher Daniels, quem mais? Tinha Sting, Kurt Angle, Sting, exatamente. Bully Ray. Exatamente, o Zé Droguinha lá e o irmão. É o Arthur, eu acho que tava nessa época aí, não tava? Ron Kidd. Mick Foley. Rick Flair. Rick Flair, exatamente. Finlay, eu acho que o Finlay também era. Mr. Anderson. Saudade. Foi o AJ Styles que fez o crescimento da TNA. Sim. Inclusive, a tensão dele na TNA era top. Eu acho que a maior cagada que a TNA fez não foi não ter feito o que a Ring of Honor fez, que foi fazer parceria, uma parceria fixa com outras empresas. Ela tá tentando fazer isso agora, mas tá demais. Ah, mas a gente já odeia. Eles chegaram a fazer a parceria com a New Japan, mas não vingou. A New Japan teve parceria com todo mundo também, né? As indies são bem unidas, né? Será que eles querem fazer parceria com a gente? Mandar, sei lá... A New Japan fez uma coisa muito interessante. Só que, por não ter fundo o suficiente, acabou não dando certo, que foi o quê? É, você pegar uma WWE que em geral, que não é da WWE, odeia, e fazer uma corrente. Você pega os maiores talentos do mundo inteiro e separa por todas essas empresas e faz essa corrente fechada. Então fica todo mundo contra a WWE. Por que que as indies não são maiores que a WWE? Porque a WWE, em questão de marketing, ela desgraça tudo. Eles são muito fodas. Então, só por esse detalhe que a New Japan não soube fazer, que eles não dominam hoje, né, o mundo do PW, infelizmente. Falando em WWE e em indies, né, vamos falar aí que tem superstar aí do NXT que vai competir aí por empresas independentes. É o Cassius Ohno, ou conhecido como seu ring name das indies, o Chris Hero. Ele vai estar voltando a competir aí pelas indies no próximo dia 17. O Cassius Ohno vai desafiar o Joe Coffey pelo ICW World Heavyweight Championship da Insane Championship Wrestling, né? Empresa, acho que se não me engano, é da Inglaterra, que a WWE tem boas relações. A WWE vem tendo boas relações com as empresas indie, tanto é que a gente vê aí, por exemplo, o Pete Dunne defendendo o título do Reino Unido da WWE numa empresa independente, né, Alisson? É verdade. A WWE está fazendo parceria com o Indies, e quando é que eu ia ver isso acontecer? Aí ia ser muito raro. Mas agora a WWE viu com bons olhos as indies e o que elas têm a oferecer, e tanto é que tá puxando todo mundo de lá. É como o Alisson falou, era uma coisa que a WWE não fazia muito, né? Ela era muito fechada ao seu mundinho. E nos últimos tempos tá se abrindo mais as indies, fazendo uma leve parceria, né? Cedendo wrestlers para lutar em algumas companhias, em apresentações. E eu acredito que também é uma ótima forma delas sondar futuros nomes para vir pro NXT. Afinal, ela já tá fazendo isso. Com o próprio Adam Cole é um exemplo. Tanto ele, que já tinha um nome grande, como outros que são poucos conhecidos, mas tem muito talento. E nada melhor para ela do que usar o Cassius Ohno, né? Que é muito conhecido nas indies, né, Khan? Sim, mas eu não acho que a WWE esteja fazendo isso na boa intenção, não, tá? A WWE está fazendo isso aí para roubar os talentos dessas empresas, né? Está tentando fazer aquela amizade, né? Você dá com a mão direita e tira com a esquerda, ou vice-versa. É mais ou menos isso, porque você está vendo a WWE trazendo um monte de wrestlers dessas empresas, e essas empresas não estão repondo, né? Então, eu não vejo nada mais do que interesse isso aí que a WWE está fazendo, e eu estou com medo disso. Sabe uma analogia que me vem à mente agora? Aquele episódio lá do Pica-Pau com a Raposa, que a Raposa fala um para você, um pra mim, dois pra você, um, dois pra mim. A Raposa é a WWE. Pô, melhor analogia possível pra esse momento. Boa, ótima referência aí, Pica-Pau, todo mundo aí que conhece. Mas é isso mesmo, cara. Eu não tô gostando. Pelo contrário, tô com medo disso, porque a WWE, se ela oferecer grana pros caras, os caras vão, entendeu? Não tem, a NJPW não tem grana pra combater. Então, eles estão fazendo isso pegando o Cassius Ohno, que eles não tem nada pra fazer com ele. Você olha o roster do NXT hoje, que é inclusive melhor que o do Raw do SmackDown, em questão de talento, não de hype. Você vê que o Cassius Ohno não tem o menor lugar pra colocar ele, pra encher ele. Principalmente porque o show do NXT é bem reduzido, né? É 50 minutos de show. Então, isso aí, todo mundo acha, porra, mas o cara é renomado. Mas o Gabriel não vai usar o cara. Aí quando você pega eu vou pegar esse cara aqui que eu não tô usando, que eu não vou usar pra porra nenhuma, vou emprestar pra ele como uma chave pra mim pegar um talento grande desse aqui. Não vou falar do Adam Cole, porque apesar que eu devo ser muito fã dele, o Adam Cole não é muito bom, né? Ele é mid-card no máximo. Mas, por exemplo, o Hangman Page eu acho até melhor um pouquinho que o Adam Cole. Eles estão pegando dois wrestlers, né, bons, e estão entregando o Cassius Ohno. Tipo, quem que você acha que sai ganhando, né? Por nome, todo mundo vai falar, porra, a NJPW, né? O Chris Hill, que foi top nos anos passados, mas na real a WWE saiu ganhando nessa trade. Infelizmente vai ser assim. Eu não acho positivo, mas há controvérsia. E só pra gente finalizar então o assunto, wrestlers aí das indies de outras empresas que podem estar chegando à WWE, temos aí a notícia que O último campeão aí do Battle of Los Angeles, do Bola, né? O Ricochet pode estar chegando à WWE, pelo menos até o final desse ano. O Ricochet, que também é conhecido como Prince Puma lá na Lucha Underground, disse que isso não aconteceu até agora, porque ele tinha um contrato lá com, de exclusividade com a Lucha. Agora ele pode... Ele está na New Japan, acho que está lutando em outras empresas aí, e isso pode acontecer. Outro que pode chegar na WWE, que também já esteve na New Japan, tinha uma luta bem legal dele, inclusive, é o Dragon Lee, que está lutando no Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa do México. Então, mais dois nomes das indies que podem estar chegando para reforçar o plantel da WWE. Aonde eles vão colocar tanta gente assim? Jesus Cristo, a gente pode voltar a falar de wrestler, por favor? Sacanagem, eu sei que a galera gosta, eu não gosto disso. Só pra esclarecer, eu não gosto de lutador mexicano, não gosto de empresa mexicana de luta, não gosto de porra nenhuma que vem no México. Só o Sem Almas que você atura um pouquinho, né? O Sem Almas eu gosto pra caralho, eu gosto pra caralho dele, cara. Eu vejo muito talento naquele cara e ele tem uma gimmick perfeita. Mas falando do que você tava falando aí, cara, eu vi, acompanho o Ricochet na NJPW e ele é muito bom. Eu gosto dele, eu vejo talento nele, ele não é forçado, ele não usa máscara, que é o principal. Ele luta sem máscara também. Eu acho que seria um baita estilo pra WWE. Eu acho que dá pra jogar ele já pro main roster, assim, passar no NXT, porque tem muita gente boa lá e a NXT já tá cheio demais. Eu acho que acho bem improvável que ele vá para o NXT. Eu colocaria ele no Raw, porque eu acho que tem mais o perfil dele, tá? E o outro, o Dragon Lee, sinceramente, eu não sei o que fazer com ele. Eu jogaria ele no SmackDown, porque, sei lá, né? Eu não vejo muito. Não tem onde mandar, manda pro SmackDown. Tem onde colocar mais, ou joga ele pros Cruiserweight, né? Ah, mas aí ele ia pro Raw, né? Na verdade, se ele fosse pros Cruiserweight. Não tem onde colocar, eu não vejo muita coisa assim no Dragon Lee. Eu vejo mais um cara que fica fazendo malabarismo no meio do ringue. O Ricochet, não, ele já é um cara que usa o wrestling, é um cara que diversifica, não é só aquela merda de ficar rodando no corpo do cara e jogando ele com a perna pro outro lado. É aqueles moves repetidos e aleatórios. Ele já tem um negócio mais extenso, né? Um cara que dá pra você aproveitar, é um cara que dá pra você dar um push. E ele tem a gimmick, não sei muito da gimmick dele, mas eu acho que ele pode ser usado sim, o Ricochet, como mid card do Raw, por exemplo. E o Dragon Lee, whatever, onde você colocar ele, tá lá. Olha, na minha opinião, se eles forem pro main roster, vão possivelmente os dois, não um só. Pra divisão Cruiserweight, né? Eu não consigo imaginar eles fazendo outra coisa, nem no NXT. Eu chutaria os dois na divisão Cruiserweight, porque, pô, eles mandaram o Enzo pra lá, então estão precisando de algo que tenha a ver mesmo com a divisão. Não tá fácil pra... Eu falar esse nome aí, olha, e pensar que ele vai ganhar o título do Neville. Nossa. Não acredito que o Neville ficou tanto tempo com o título pra perder pro Enzo, cara. Eu preferia perder logo na primeira vez. Não, podia deixar com o Tozawa se você for fazer perder pro Enzo. Porque o Tozawa pega pro Enzo, porra. Lamentável, cara. Não, lamentável. Eu queria ver o que o cara pensa de, assim, quando ele vai deitar pra dormir, tá ligado? Igual o Randy Orton. Porra, eu perdi pro Jinder Mahal hoje. Como é que o cara consegue dormir à noite, né? Eu sei que ele ganha muito dinheiro pra fazer isso. A conta, os milhões de dólares. Ah, porra, mas cara, eu não sei, cara. Eu acho que orgulho ainda existe, será, nas pessoas? Porque eu mesmo com muito dinheiro no bolso, eu falo, caralho, eu perdi pro Jinder Mahal hoje. Eu sou um bosta. Eu ia pensar assim, cara. Eu acho que o dinheiro vale mais. É algo que você mesmo disse, né? Já falou uma vez, com o que manda é o dinheiro, né? Quando você tava falando lá do Sim Punk e voltar pra WWE, se oferecesse uma grande quantia, não existe esse negócio de orgulho e nada, que manda é a nota. Ele chega abraçando o velho. Embora eu acharia muita perda de dignidade isso, né? Mas é uma opinião pessoal. Ele perdeu isso contra o Michael lá na UFC. Agora a gente tem, pra tristeza do nosso amigo Khan, mais México aqui no Talk na Bob Wrestling. O Alisson caprichou no México aqui hoje. Não, quando vocês voltarem a falar de wrestling, a gente se me chama aí. Eu quero falar do assunto que deu muita polêmica aí nessas últimas semanas lá, porque na AAA, lá no evento lá do México lá, que a Sex Star fez o Armbreaker lá na Rosemary e quase quebrou realmente o braço da americana, teve um imbecil de um lutador mexicano que ele saiu em defesa dessa biscate da Sexy Star e disse que ela deveria ter realmente quebrado o braço da Rosemary. É, tem gente retardada em qualquer lugar aí, né, Okami? Puta que eu pariu, o cara fala isso. É um babaca, né? Eu se eu fosse o dono da campanha, na moral, eu ia punir essa criminosa, porque normalmente eu falava, ela é uma criminosa. Eu ia punir ela de alguma forma, cara. Eu ia colocar ela num segmento, pra, nem que fosse pra dar uma cadeirada na cara dela. É só pra deixar aquele recado. Mas como eu ouvi dizer que ela tem um nome lá dentro, né? Tipo uma puxação de saco, meio que ela é intocável. Ela tem meio que essa liberdade de fazer merda e depois dar uma de João sem braço, dizendo que não foi intencional e blá, blá, blá, blá, blá, blá. É, e eu vou cutucar o Khan aí pra ouvir o Rage. O pior é que a Sexy Star perdeu aí o cinturão aí do Reina de Reinas lá do AAA. E, por incrível que pareça, ninguém quer trabalhar com essa wrestler. A GFW quer fazer uma rivalidade entre Rosemary e Sexy Star. Tem que acabar mesmo essa empresa, né? Cara, só uma curiosidade. Os mexicanos que lutam, né? Que lutam entre aspas. Eles gostam de cometer assassinato, né? Crime e tudo mais. Primeiro o Ring Stereo, apesar dele ser mexicano, tem sangue de mexicano. Matou um cara lá no México, né? Então aí agora esse episódio aí, os caras são meio revoltados, né? Mas sobre esse lance aí, cara, eu acho ridículo. Né? Eu acho que as empresas de pro wrestling, elas têm que parar com esse negócio e achar que só uma pessoa vende ingresso para elas. E fazer um cara ser intocável é o pior erro que existe em uma empresa de wrestling. Igual a WWE ficar refém do John Cena. Já não é mais. Até a WWE abrir as portas para o pessoal, os indie guys, né? A WWE vivia de John Cena, e isso é péssimo para a empresa, né? Então isso aí é absurdo, lamentável. Eu acho que tinha que punir os dois, não um apenas, tinha que punir os dois, para mostrar também, né? Porque você está mostrando isso pro seu povo, né? Para sua sociedade. Então se você não punir uma merda dessa, os caras vão achar que isso é bem legal, entendeu? Que, por exemplo, vamos supor que os fãs dessa menina aí, dessa mulher aí, ela vai ser punida e aí eles vão achar o máximo que ela fez, que eles vão defender ela. Fanboy é fanboy. E aí o que acontece? Você acaba prejudicando. Pois é, você tem ideia, né? Mas dá pra contar nos dedos, né? Não chega nem a 10. Olha só, agora eu quero saber do Alisson também. Cara, que loucura isso, né? A AAA deve tá puta, porque ela tá aparecendo pro mundo inteiro com uma bosta dessa, né? Cara, tipo, como é que pode sair tanta merda da boca de uma pessoa que nem esse cara falou que o wrestling é um esporte, por isso que eles não respeitam, por isso que o pessoal de outros esportes não respeitam o wrestling. Cara, que coisa horrível. É um esporte? Claro que é um esporte, só que não precisa quebrar o braço do... Tu não vê a intenção de quebrar o braço do adversário em outros esportes, e nem a Sexy Star teve intenção. Vamos ter um pouquinho de... Vamos colocar um pouquinho as coisas na cabeça, vamos pensar bastante antes de falar merda, né? Porque por isso que o wrestling mexicano, ele é visto com maus olhos. Eu acho que depois desse episódio a gente pode banir, então, colocar a Sexy Star na lista do podcast pra gente nunca mais falar dessa filha da puta aqui. É dar mais atenção pra ela, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que copiar o Mito Jericho, que fez isso no seu podcast. Então, Vitor, por favor, coloque aí o Mito Jericho falando a sua famosa frase. You just made the list! E temos mais uma notícia aqui pra gente encerrar, então, o Talking About Wrestling. Tem mais mexicano aqui. Esse você adora, cara. Tenho certeza. Esse Alberto Del Rio. Não, eu vou chutar que o Alisson fez de propósito, só porque o Cunha ia gravar com a gente. Tenho certeza que ele fez de propósito. Eu participei de um podcast, eu podia ter feito isso nos outros. Teve um episódio com o México e foi o seu episódio, por incrível que pareça. Não, é incrível. Eu queria dar as boas-vindas pro câmera, cara, já começando a gravar, então nada melhor do que receber ele desse jeito. Filho da mãe. Com certeza. Porque a notícia é de que Alberto El Patrón, conhecido como Alberto Del Rio, ou o mais conhecido Corno Manso do Pro Wrestling Mundial, pra quem não sabe, o Corno Manso é aquele que... Não precisa falar disso, cara. Precisa. Vamos virar essa page. Pra vocês que estão nos ouvindo e não entendem do porquê o Kun não gosta muito de mexicanos, é porque o Alberto Del Rio é casado com a page. E o Kun tem um amor pela page, né? Talvez ele também não goste de um certo afrodescendente que tem um canal no YouTube de games aí também. Enfim. A gente tem aqui que o Alberto é o patrão, então, e o Jack Swagger foram anunciados aí para um evento independente em Los Angeles. Essa será a primeira aparição do ex-campeão da GFW aí, da TNA, para você que ficou em coma nos últimos tempos e não sabe, a TNA virou o GFW. E, então, o El Patrão e o Jack Swagger estão confirmados para o show. Não sabe se eles vão se enfrentar. Se forem se enfrentar, vão repetir uma rivalidade de WrestleMania. Acho que teve valendo título mundial numa WrestleMania. Não me recordo qual foi, mas alguém de vocês manja isso, gente? Cara, eu acho que foi naquela época que ele estava com aquele velho, que eu esqueci o nome dele. Zeb Coulter. Isso, Zeb Coulter. Que ele estava com aquela merda de Real American, sei lá, uma porra dessa. Se não me engano, foi na 29, eu vou checar isso aqui. Mocina e Rock também. Uma merda dessa, mas foi uma bosta. Realmente foi na WrestleMania 29, onde o Del Rio era campeão do World Heavyweight Championship e venceu aí o Jack Swagger. Saudade desse Del. Big Gold Belt, né? Que assim era conhecido. Temos Universal, que é muito melhor. Ah, com certeza, que é o título feminino. Jesus. É o título feminino para os homens. É, já falei. Apesar que eu não sei como eles não pintaram os outros títulos, o Intercontinental e o US Title ainda. Graças a Deus. Ainda, né? É, ainda. É sempre bom salientar aí. Então, só para finalizar, essa daí vai ser, então, a primeira aparição aí do Del Rio, depois de ser suspenso por fazer bosta o que ele já está acostumado a fazer. Temos mais duas notícias aqui, pessoal. Uma é sobre a GFW. Eu vou deixar na mão de vocês. Vocês acham que compensa falar sobre a GFW? Ninguém. A gente já falou bastante, né? Acho que não. Hoje... Tem... Ah, e tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui que eu tinha esquecido. Sobre os cortes de gastos, que a gente até comentou aqui no Talking About Wrestling de hoje. Porque o que está acontecendo aí, a WWE está economizando muito, como a gente falou, em Titantron, em jogos, não tem mais nada disso nos shows. E, segundo aí o Taz, que era wrestler, né, ele disse aí que a WWE liberou vários assistentes de produções de seus contratos, né, vários departamentos foram comunicados aí para não gastar tanto, a repartição pública chegou, vamos gastar menos aí, hein? E ainda eles cancelaram aí o Talk Smack, o show do Ed e do Christian também foi cancelado. As viagens de avião agora estão sendo feitas todas de automóveis. É, exatamente. Então, tá feia. A crise chegou lá também, Alisson. É, uma empresa bilionária tá sofrendo em crise. E se essa empresa bilionária está sofrendo com crise, imagina eu. Será realmente uma crise? Ou será que o velho está... Né? Porque é difícil imaginar a WWE precisando fazer gastos. Atualmente ela é um monopólio. Porque no cenário americano, quem é que compete com a WWE atualmente? Ninguém. Mesmo assim, exatamente. Mesmo assim, está precisando fazer gastos, economizar, dispensar umas coisas, no mínimo estranho. Eu não consigo imaginar a família McMahon passando por uma crise. Até porque a WWE vende muito com marketing, né? Vende com a própria WWE Network, as camisas dos wrestlers. Eu acho meio difícil isso daí estar acontecendo de crise. A WWE não está passando por crise bosta nenhuma. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão em má administração. Por quê? Porque uma empresa que está em crise, ela não contrata igual eles estão contratando. Uma empresa que está em crise não fica inventando live show todos os dias e viagens diferentes. Eu vi ontem no SmackDown eles anunciando que eles vão estar no Japão nesse fim de semana. Então, se eles vão. Isso também é. Então, eles vão rodar a Ásia agora. Desculpe te interromper, cara. Mas eles estão em negociações para levar uma WrestleMania para a United Kingdom. Para Londres, provavelmente. Não, eles um dia vão querer fazer isso na Índia, porque a Índia está dando dinheiro, está injetando dinheiro neles. E o Mahal vai ganhar tudo, vai virar Tag Team Champion, vai virar Intercontinental Champion, ele vai rodar aquela porra toda. Porque antes dele, escutou o Corbin. Que fazem. Caralho, chegou o ponto do pessoal... Preferiu o Mahal. Preferiu o Mahal, que faz, hein? Que faz. Mas, cara, não existe crise. Existe uma má administração. O que, que eu acho que poderia ser feito? Ao invés de ficar cortando essas coisas que não dá em porra nenhuma, me ter cortado o Justin Roberts, que eu nunca vou perdoar o Vince por ter feito isso, que é o melhor special ring announcer da história do wrestling, é você cancelar esse monte de live show que ninguém vai, velho. Não lota essa merda, não lota. Você tira a porra do seu Five Live, cancela o Cruiserweight. Eu acho que a WWE, às vezes, eles têm as ideias e eles ficam, sei lá, acho que é orgulho de falar, porra, não deu certo e cancelar. Porque todo mundo tá vendo que o Cruiserweight não deu certo e eles continuam insistindo naquela porra. Se eles cancelam essa merda, já dá um respiro, né, no orçamento. Eu acho que é isso, cara. Eles têm que parar com essa merda. Às vezes você fazer uma viagem ou outra é muito interessante. Porque você vende pra caralho quando você sai dos Estados Unidos. Agora, fazer live show nos Estados Unidos, velho, pra puta que pariu, todo mundo já vai no Run SmackDown, já vai na porra da NXT. Às vezes é NXT não, né, que só vai o pessoal do Full Sail pra lá. Mas, porra, Raw, SmackDown, Pay Per View já é o suficiente. Os caras querem ganhar tanto dinheiro que eles param de pensar até quando isso gera custo-benefício. E aí aperta o orçamento e fica cortando coisa desnecessária, mas não abre mão de fazer o show todo dia para ganhar dinheiro todo dia, entendeu? Eu acho que é um pouco de burrice de questão financeira. É um mau gerenciamento. Não acho que seja crise, até porque, como o Kami citou, não tem competição hoje no cenário aí do wrestling. É a WWE que manda em tudo. Hoje em dia a NJPW virou categoria de base. Assim, se a gente futebolisticando a questão, virou categoria de base da WWE. A NJPW revela os caras fodas, a WWE vai e compra. Então, quem tem crise faz isso? Não. E agora eu percebi que acho que eu esqueci um dos principais assuntos. Acho que a gente nem falou que a Asuka tá indo pro Monday Night Raw, né? É verdade. Exatamente. Verdade. E agora que a gente esqueceu esse assunto, porque anteontem, aliás, do dia que a gente tá gravando, Na segunda foi confirmada no Monday Night Raw que a Asuka está a caminho do Monday Night Raw, está a caminho então da brand vermelha aí da WWE. A WWE já soltou então aquele famoso vídeo promocional que está falando sobre a vinda da ex-NXT Women's Champion assim no programa das segundas-feiras, e a intenção da WWE é colocá-la em rivalidade com a Emma, depois dessa rivalidade aí que está acontecendo entre Emma, Nia Jax, Alexa Bliss e Sasha Banks pelo título feminino do Monday Night Raw. Eu quero saber o que vocês acharam disso, da Asuka estar indo ao Monday Night Raw, e quero saber se alguém de vocês preferiria vê-la no SmackDown Live. Eu, particularmente, acho que ela tem a cara do SmackDown. E vocês? Vamos começar pelo Alisson, então. Concordo contigo. Eu acho que ela tinha que ir pro SmackDown. Porque, sei lá, a SmackDown tá... Concordem comigo. Eu acho que o SmackDown tá precisando mais de women como a Asuka do que o Raw. O Raw tá se virando mais um pouco. Tem a Bayley que volta, se bem que não é muita coisa, mas se for bem aproveitadas as que estão lá, tem como se virar. Já o SmackDown tá bem precário nesse quesito. É um meio termo. Por um lado, eu concordo com vocês de que ela realmente deveria ir pro SmackDown por carência de nomes. O SmackDown ficou bastante tempo com a Naomi, aí a Natália ganhou o título e agora tem a Carmela no canto esperando fazer o casting, que eu acho que vai ser bem sucedido. Eu acharia justo a Carmela fazer o casting, ganhar e, sei lá, um pouco depois a Asuka debutar no Smack e entrar em rivalidade direta com ela. Por outro lado, tem um lado bom da Asuka ir pro Raw pra não ficar na mesma mesmice, porque fica naquele negócio, o título sai da mão da Bliss pra ir pra Sasha Banks e fica nessa coisa. Eu não acho que a Nia vai ser campeã do Raw. Não vejo ela como campeã nem agora, nem no futuro. É tipo aquele nome de peso que faz uma luta boa, mas não é. Maga da divisão feminina. É igual o Strowman. O Strowman não vai ganhar o universo do Brock Lesnar. Isso aí tá mais do que evidente. Você vê o tanto quanto o Lesnar tá saindo por baixo nos encontros com o Strowman, você vê que vai dar uma merda e ele não vai ganhar. Eu queria que ele ganhasse, lógico, mas eu não acho que vai acontecer. Mas voltando à divisão feminina, o lado bom da Asuka entrar no Raw é não ficar nessa mesmice. Porque como o Alex falou, a Bayley ainda vai retornar, então fica nessa coisa. As mesmas mulheres sendo campeões sempre. Então é bom uma variada. Cara, eu acho muito bom. E, inclusive, eu concordo com vocês. Eu acho que ela tem muito cara de SmackDown. Sempre falei isso no grupo lá, né, que a gente tem. E eu acho que vai ser um baita steal, né, pro Raw. Até porque a saída da Charlotte, eu acho que caiu um pouquinho a questão das bombas lá no Raw. É questão de uma pessoa que faz, que tem uma dominância mesmo, né. Uma pessoa que é wrestler de verdade. E que é mais wrestler do que gimmick. E acho que vai ser bem interessante, vai dar um equilíbrio também, né? Ter sempre uma pessoa mais com um potencial um pouco maior de wrestling. Acho que vai ser muito bom ela lá. Apesar de eu preferir ela no SmackDown, né? Mas com a Charlotte no SmackDown realmente não seria interessante, eu acho. Ela no SmackDown, acho que que para ficar mais equilibrado, eu acho que foi um movimento legal jogar ela pro Raw. Acho que é mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar hoje aqui no nosso podcast, meus amigos? Não, por enquanto não. Na verdade, eu só tava uma última indagação aqui. Se a Asuka vai ter o mesmo hype que o Belo quando subiu. Do tipo, aquela pessoa... Nossa, que pessoa foda. Vai pegar o título rapidão. Eu acho que já tá com esse hype. Eu não sei nem como não vão colocar ela em uma rivalidade por título já de início. Eu acho que ela até tá credenciada... Pra isso, né? Por ela ter subido sem perder, cara, talvez ela vai ser hypada assim. E vai demorar pra perder ainda aí, hein? É, né? Tem que ver como é que ela. Que eles vão fazer com a Blizz, né? Se comportar ali com ela. Mas... Eu creio que ela vai pro Raw pra. Começa numa rivalidade ali só pra encher linguiça e depois ela entra no rato pelo título. Ah, se for pra perder pra Asuka, eu aceito, de boa. Depois, se não tiverem o que fazer com a Blizz, manda pra minha casa que eu tô aceitando. O cara vai te bater. Eu acho que... Eu gosto muito da Asuka, cara, mas eu tenho um ressentimento ruim com ela, porque a única wrestler woman, né, que saiu do NXT sem perder o belt tinha sido a Paige, e aí eles imitaram com a Asuka. Eu não gostei disso, mas ok. Coisas da WWE, né? Aí a gente sabe porque também tu não gostou. Enfim. A Paige que achava o belt meio que gozado, inclusive, né? Ah, vai. Você não gostou. Fazer isso. Quem entendeu, procura naquele seu site que provavelmente deve ser o favorito, que começa com X. É importante. O importante é que o Kuhn entendeu. Sim. Muito. E no dia da nossa gravação tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar hoje aí, né? Ou não, melhor não. Diga. A gente tem um aniversariante aí hoje. Será que a gente fala? A gente não fala? A gente pode criar um rage aqui na nossa equipe, que eu acho que deve ser valorizado. Quem? Que é algo importante? Eu não vejo importância, não. Jeff Hardy? Pessoa que vem perdendo aí, vem enfiando o contrato do Money in the Bank no cu. Nossa. Não deve ser. Ué, mas o Sandal já saiu da empresa faz tempo? Quem mais seria? O John Cena também. É. O John Cena tá na empresa, mas não é aniversário dele hoje, né? Exatamente. É. E não é o Money in the Bank? É, vamos deixar pra lá, vai. Melhor, né? Faz diferença, pega o jogo. Acho que podemos encerrar. Esse é o terceiro episódio que eu sequer me apresento no começo, né? Tá vendo? Uma corrente. Eu me apresentei em um episódio, olha que beleza. Pra você que não sabe, eu não sou o Baron Corbin, graças a Deus. É que tu é muito tímido, ou muito esquecido. Talvez. O host não. Talvez o evento. Isso que é o mais engraçado. Que coisa, não? Esse lance de esquecer acontece muito com drogados. Não, eu jamais sou. Fiz pro Erd. Ela é um exemplo ruim disso aí. Ah, mas se não falar do ex-amor da vida, não tem graça, não é mesmo? Então, a gente pode encerrar nosso episódio do TalkCast aí de hoje. Eu quero, então... falar para você que tá ouvindo, para você que não nos ouviu, tá ouvindo pela primeira vez. Então hoje a gente encerrou aí o primeiro revezamento aí e todos os nossos participantes foram revelados aí. Então, eu sou o Léo Nocef, não me apresentei no começo, me apresento agora. Então, quem não ouviu até agora vai ficar sem saber quem eu sou. É, temos também, então, o Khan fazendo o debut, o seu debut hoje. O Okami participou semana passada, esteve aqui conosco mais uma vez. O Alisson também já participou algumas vezes conosco. Tem nosso amigo Wallace, do EdTV. Tem o nosso amigo Rafa, que está... É, precisa fazer o seu novo quadro, o Rafa TV, então manda pergunta para ele aqui, que ele vai responder para você. E tem o nosso amigo Vitor, que sempre participa com a gente, e também é o editor desta bagaça, né, pessoal? Então, toda a equipe está devidamente apresentada, né? Positivo. É, não esquecemos de ninguém. É isso aí. A gente só esqueceu daquele lá do aniversário, né? Acho que é melhor não. Ah, ninguém se importa, ninguém se aquela merda. Então, eu só quero, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de pedir para você que está ouvindo o nosso podcast para curtir esse vídeo aqui no YouTube, se você está ouvindo no YouTube, se você está ouvindo no nosso blog, se você baixou para colocar no seu player, muito obrigado pelo download, divulga para os amigos, fala para o pessoal se inscrever. Para entrar no nosso site, que é o TAWrestling.blogspot.com.br. Então, divulga para os amigos aí. Em breve, você que escuta os seus podcasts aí no seu smartphone, vai ter a gente aí, que vou ser ousado. Em breve a gente vai ser o primeiro podcast de wrestling brasileiro a estar no iTunes, hein? Já vou adiantar aqui. Fala pra galera seguir a gente também no Twitter e no Instagram. No Instagram é TAWrestling. Então segue a gente lá, curte nossas publicações. No Twitter, eu criei o Twitter ontem e é o TA_Wrestling, porque algum filho de uma puta já usou o TA_Wrestling. Então, você que usou esse user, eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Então, a gente vai chegando ao final. Siga a gente em todas as redes. Está aqui na descrição do vídeo também. Está na descrição também no nosso blog. Vocês querem divulgar seus projetos, pessoal? Por favor, a hora é agora. É, o meu projeto vai começar mais pelo ano que vem, então não tem por que começar agora. Mas, cara, o nosso podcast, o nosso grupo, o pessoal tá começando a crescer. Então é bom que vocês que escutam, vocês que vão lá e comentam no, nas redes sociais e no YouTube, vocês deem essas críticas, porque isso ajuda muito no crescimento. Mas eu não digo crítica assim, ah, lixo, isso aí não vai ajudar a crescer nada. Até porque se você tá errado. Lixo, você é uma criança, né? Um abraço pro Pistol, inclusive. Enfim, críticas são críticas construtivas, né? A ponto que tá errado pra gente melhorar. Tipo, mano, é, tá só assim que o áudio tá ruim todo episódio. Ah, não, mas isso aí é um negócio que a gente vai melhorando, entendeu? Sim, sem dúvida. Isso aí é equipamento, isso aí é com o tempo que a gente vai adquirindo, vai investindo. Isso aí a gente precisa de mais feedback. E o que o Alex tá falando, gente, eu acho que é uma parada bem bacana. Inclusive, talvez alguém deve me conhecer, não sei. Eu também participo de outro podcast sobre futebol americano. E a gente também começou há pouco tempo, né? E isso aí foi fundamental, né? Essa questão do feedback. A gente teve muito feedback e a gente cresceu no nível muito rápido. Hoje nós somos o terceiro podcast mais ouvido sobre o assunto do futebol americano no Brasil inteiro. E a gente não tem 5 meses de vida, vamos sério. Mas isso só aconteceu porque a galera deu feedback, falou, gente, vocês têm que melhorar isso, vocês têm que melhorar aquilo. Eu só ouvi mesmo no DM, lá no Twitter, eu que controlo o Twitter do podcast, eles falaram, cara, ó, o áudio tá ruim nisso. Ah, a trilha sonora que vocês usam tá um pouquinho ruim, tá muito alto, tá atrapalhando ouvir. Ou, ah, os assuntos que vocês abordam de X maneira, eu acho que ficaria mais interessante de Y. E aí quando a gente fazia essas mudanças nas críticas, as pessoas falavam, pô, realmente melhorou e tal, não sei o que, continua assim. Isso é muito importante, cara, principalmente, igual o Alisson também falou, se for criticar, cara, critica pra querer fazer a gente melhorar. Porque se você parou o seu tempo pra ouvir a gente, é porque você gosta do assunto. Então se você quer ver uma parada de qualidade, ajuda a gente, entendeu? Que aí a gente vai trazer uma parada de qualidade pra vocês. Acho que isso é fundamental. A gente cresce e ajuda vocês também, né? A gente traz um conteúdo de qualidade para vocês de uma maneira melhor também. É, eu ia falar que o conteúdo nosso aqui é gratuito para você. Então, a sua forma de pagar, eu gostaria que fosse com dinheiro. Mas é com o seu feedback. Então, dê o seu feedback. É muito importante para a gente. Então manda tema, manda pra gente, se quer que, que a gente fale de algum wrestler, de alguma companhia, de algum da história, manda pra gente, a gente quer essas sugestões, então pague-nos com o seu feedback. Exatamente, era isso aí que eu ia falar. O pessoal já falou aí, gente, curtam, compartilha, divulga pros amigos, dá aquele feedback positivo pra gente crescer, pra gente trazer, quem sabe, mais conteúdo no futuro, né? Não só revisões do que aconteceu na semana, mas curiosidades. É uma possibilidade no futuro. Feedback de vocês é que possibilita a gente de crescer e continuar com esse projeto. Com certeza, então vamos começar a se despedir então da nossa equipe, começando pelo estreante de hoje aqui no nosso podcast, o nosso amigo Khan. Faça o seu jabá, então, do seu podcast. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui no dia de hoje. Esperamos que você esteja aí muito mais com a gente, gravando e dando seus pitacos. E, da próxima vez, acho que o Alisson vai colocar na pauta menos México no programa que você participar. Eu acho que ele vai colocar mais, né? Porque amigo é isso. Ele vai escalar o especial AAA. Mas vai ser o... Toda vez que tiver o que vai ser especial, México. De preferência do Del Rio. Se alguém quiser mandar tortilhas e burritos pra gente, a gente aceita, inclusive. É isso aí. Inclusive, esse final de semana eu vou sair com a minha gata e vou levar no restaurante mexicano. Então. Olha só! Legal com a raça dela. Filho da fé. Mas era, prazer foi meu, tá, de participar. Eu tô querendo vir aqui já faz tempo, né? Tô muito animado com esse projeto. Eu acho muito interessante. Apesar de estar um pouco desanimado com o wrestling, que tá uma merda, e eu dou muito rage mesmo, mas eu tô muito animado com esse projeto, desde que a gente começou a planejar isso, e finalmente saiu, e só que eu tava meio sem tempo também, então a faculdade tá me matando, e vocês nunca podiam gravar no, depois das 11, né, que é o horário que eu geralmente tô em casa, mas graças a Deus hoje deu pra gente gravar, tô muito feliz, muito contente, foi bem bacana aqui a conversa. Sobre o Jabar, cara, como eu falei, eu participei de um podcast também, de futebol americano, o No Flag do Brasil, né? Pra quem tava acompanhando a NFL, a gente foi citado diversas vezes pela transmissão. A gente tá crescendo, a gente tem nem 5 meses de vida e a gente tá crescendo. Por isso que eu tô falando com vocês sobre as críticas, que foram muito importantes. Hoje a gente tá aí no top 3 no Brasil. A gente já tá no iTunes também, com o tal também vai estar, se Deus quiser. A gente vai crescer na mesma proporção que o No Flag cresceu. Então segue lá, pra você que curte futebol americano, a gente tá lá no @ No Flags Brasil, no Twitter, pesquisar no Facebook também, No Flags Brasil, a gente vai estar lá também, e a gente é acoplado com 10 Jardas, né, que é o nosso patrocinador, que é a galera que já tá na frente, que é o número 2, né, no Brasil, nós somos o 3, eles são ali no número 2, então o 10 Jardas aí também, segue o 10 Jardas, que tem um conteúdo muito bacana, acho que é um site com o melhor conteúdo de futebol americano no Brasil, então é isso aí, segue lá a gente, se gostar. Conteúdo de qualidade, a gente acompanha jogos em tempo real também, muito bacana. Para você que quer aprender ou você que já sabe, a gente sempre tem um conteúdo bem bacana para vocês. E aqui a gente vai ter também, tá? Eu vou tentar me comprometer um pouco mais com trazendo conteúdo. Eu vou até pedir vocês, depois do acesso do Twitter e do Instagram, que eu vou ajudar vocês, né, a divulgar informações e notícias. Pra todo mundo ficar muito bem informado, principalmente sobre as indies, né? Que eu acho que a indie não tem tanta proporção aqui no Brasil, mas você que gosta, eu acho que é muito interessante tal da indie. Eu comecei a ver não tem muito tempo, mas já me aperfeiçoei um pouquinho. E é muito bom, então eu sempre vou estar trazendo também, eu vou ajudar a trazer esse conteúdo pra vocês. Então segue a gente aí nas redes sociais, que a gente vai trazer bastante conteúdo pra vocês aí, pra ficar um negócio legal, pra todo mundo conhecer bastante, pra todo mundo expandir seus conhecimentos. Que é um negócio muito legal, né? Um esporte muito bom e que é bom, a gente tem que propagar pelo mundo. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, então, ao nosso amigo Khan, que estreou hoje e vai estar muito mais com a gente. Então, acessa aí o 10 Jardas, o No Flags, todos os parceiros aí, principalmente o No Flags. Se inscreva lá no feed dos caras, lá na iTunes. Eu já sou inscrito e já estou acompanhando, inclusive. Agora, eu quero agradecer também ao nosso amigo Khan, que esteve sempre participando, esteve no último episódio, está aqui conosco novamente. Quero abrir espaço para você também divulgar algum projeto, cara. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui no Talking About Wrestling. Agradecido, Léo. É uma satisfação enorme participar de novo de mais um podcast. O meu projeto esporádico é este, o tal. Então, reforçando novamente, curtam, compartilhem, divulguem, ajude-nos a crescer, a continuar nessa empreitada. A quem sabe em pouco tempo estarmos entre os tops de podcast de wrestling. E agradecendo novamente para você que reservou um tempinho para nos ouvir, para participar dessa conversa amigável. E para não perder o costume, chupa com. Inclusive, agora, olha só. Caralho, eu fico no trabalho, eu abro o grupo, tá um monte de chupacum, nem sei porquê. Por nada, tipo, ah, sei lá. Porque é divertido, cara. Temer tá sendo investigado por não sei o que lá, chupacum. Santos fez gol, chupacum. Neymar fez gol, chupacum. Aí, o Vitor acabou de mandar um gol do Rafa e chupacum aqui, tipo, do nada. Comenta todo o comentário do nosso podcast, utilize a hashtag chupacum, por favor. Isso, Aí a gente podia estender isso. Qualquer post que você vê, tipo Neymar faz gol no Gabão, chupacum. Só pra quem não sabe, eu sou descendente de alemão e eu odeio o Brasil e eu odeio principalmente o Neymar, entendeu? Aí, tá vendo? É isso aí, é o Rage. Eu gosto de Rage, foda-se de todo mundo. Com certeza, o Rage só aumenta aí o nosso ódio aí, com certeza. E agora temos também, vou agradecer nosso amigo Alisson, que disse que o seu projeto vai estrear ainda, a gente vai aguardar. Muito obrigado por mais uma vez estar participando com a gente, viu, Alisson? Pô, eu que agradeço por participar, porque a gente sabe que na correria é difícil, mas a dica, o que eu peço para vocês que estão ouvindo, é que curtam nosso projeto, que critiquem, reforçando, né? Critiquem com críticas construtivas, por favor. Isso aí ajuda no crescimento e segue a gente nas redes sociais aí. Obrigado. Eu quero aproveitar e fazer mais uma vez o meu jabá aí. O pessoal vai dar risada aí, eu tenho certeza. Do meu outro podcast, que é o Doublecast, que a gente fala de rock and roll aí, cultura pop, bom humor. O bom humor não é muito constante, não. As piadas são nível Wallace, mas tem algumas legais. Então, você pode acompanhar a gente no nosso podcast. Tem episódio de Glow ali, a gente analisa a trilha sonora da série que fala sobre o wrestling feminino. Então, você pode acompanhar os links de todos os participantes estão aqui na descrição, inclusive do EdTV, do nosso amigo Wallace, e do Finisher, que é o novo projeto do nosso amigo Vitor. E eu quero só mandar um recado para você, quero... Vitor. Você se fudeu para editar esse podcast, porque tem 2 horas de áudio. Então, boa sorte. Chupa, cara. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente. A você, nosso ouvinte, que está até aqui. Ouvindo a gente aqui até o final, muito obrigado por estar com a gente. Deixa seu feedback mais uma vez, compartilha com os amigos, curte, é muito importante você deixar o seu like, acesse o nosso blog, você vai ficar muito bem informado lá no telwrestling.blogspot.com.br. Ele não tem dinheiro para comprar um domínio ainda, então fique com Deus, você que está nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima edição do Talking About Wrestling, do Talkcast, aqui para você. Muito obrigado e tchau!